Orem por mim, que eu ainda posso tirar vocês com vida. O mundo ainda não acabou, ainda há uma saída. Vocês são ingratos, mas ainda assim eu vos amo. Eu vou fazer o impossível pela misericórdia, eu chamo. Eu tenho poder, é só me chamar que eu ajudo. Eu multipliquei os pães, faço milagre, eu não iludo. Morri por vocês, seres humanos a quem protejo. Todo dia eu vejo e percebo que atendo vosso apelo. Eu tenho medo do caminho que vocês trilham. Fazem coisas absurdas, despertam a ira divina. Me arrependo de ter vindo até aqui, mas eu digo pra vocês, a minha bondade não tem fim. Como eu disse anteriormente, vocês chamam o meu nome, fazem culto em minha homenagem, que eu abençoo a todos os homens. Mas não é isso que vocês fazem, eu observo. Desse jeito todos vocês serão levados ao inferno. Sua vida, venho tendo muito trabalho pra deixar tudo em ruínas. Vocês mesmos estão dando conta do recado. Amaldiçoado, destrói tudo aquilo que foi lhe dado. Às vezes vocês me deixam surpreso, eu admito. Mas é mais que o esperado, me deixam muito feliz com isso. Eu nem preciso mobilizar os meus soldados. O cenário já foi feito, eu observo tudo aqui de baixo. Não demora pra que me façam companhia. Sentem aqui à minha direita e observe a minha agonia. Estão vendo aquelas pessoas se debatendo. Sem um minuto de paz da vida, mas elas sabem por que estão sofrendo. Colocando uma farra na mão daquele pai de família. Vou fazer sua esposa safada o trair e começar a briga. O sangue sobe e eu assombro no seu ouvido. Não estou satisfeito pra minha conta, mas um homem.